Porque o samba hoje vai ganhar o dia. Essa é uma homenagem a Adeltinho do Cavalo. Que homem, que homem. Chora, chora. Mas isso é tudo mentira. Acredite não. Volta pra casa na ladeira, nego bamba de primeira. Só no samba boemia gafieira. Nascido em Caxias, tocava na sexta-feira num boteco lá do centro da cidade. Amigo dos bandidos, reinava na malandragem. Era homem de conceito, homem feito, mas no peito amarguras da sua vida, afogadas na bebida, tudo daquele jeito. Rasgava madrugada, em grana não tinha pra nada. Gastava com as safadas, era o príncipe negro da embolada. Andava entre malandros, distintivos, magnatas. A galera de responsa e os amigos da onça. Toca samba, bossa nova e samba rock. Vai no rock, no pagode, o negro é pop, tá em todas. Uma história em cada mesa, bate papo, paga sapo. Tira onda, uma beleza, diz que é foda, mas foda tá a vida, pois o povo vive sempre por um triz. Engolindo a verdade pra matar a fome de ser feliz. Às 7 horas do outro dia, que se repete, sempre na correria. Vai trabalhar com sua viola, seu sapato meia sola. Encontra o aviãozinho no caminho e desenrola. Seu tranca disse que o barulho é bom. Preto do balaco, baco que adora mandar um som. Junta com reco, reco, pandeiro e o tamborim. Tem o ronco da cuíca pra esquecer o que é ruim. Pede um conhaque pra aguentar o baque. Lembra do terreiro e do som do atabaque. Dos conselhos de um preto velho que falava que o molho desandava, mas que homem de verdade aguentava. Levanta a cabeça, se julga merecedor, pois o povo brasileiro é forte trabalhador. Enfrenta as tormentas e aguenta com muito amor, pois a vida é coisa linda, presente do Criador. Sorriso no rosto, bola pra frente, esse é o Brasil e o retrato da sua gente.